chão, me dê de volta meu anel de pedra verde. Se é de frente pra frente, se é de trás pra trás, se é de frente pra frente, se é de trás pra trás. De trás.